Pública para a Cultura iniciou trabalho ano passado e tem desenvolvido ações de divulgação da situação grave em que a cultura em Portugal se encontra. Em conjunto, identificamos e denunciamos problemas do setor cultural do nosso país, desde as artes performativas, artes visuais, cinema, arqueologia e património cultural. Problemas que se arrastam há décadas com o degradar contínuo do setor e das condições de vida das pessoas que o compõem, sem que haja qualquer compromisso ou tentativa honesta de corrigir os problemas que temos vindo a enumerar continuamente. Hoje exigimos que todos os partidos políticos que nos representam na Assembleia da República se preocupem verdadeiramente com a situação em que se encontra a cultura neste país e que a mesma passe a ser uma prioridade no trabalho dos futuros grupos parlamentares e do próximo governo. Este movimento procura uma ação permanente que vá para além dos compreensíveis momentos de desilusão que acompanharam a divulgação dos apoios e que possa intervir no calendário político em alturas em que a cultura está a ser debatida e votada, para exigir mudanças de fundo no financiamento e na política para este setor, no sentido de uma vida laboral com mais direitos e mais condições de trabalho. Nas artes performativas, os programas de apoio são marcados pelos constrangimentos criados por parcos orçamentos. Deixam de fora centenas de associações e artistas. Os atrasos sucessivos nos concursos de apoio criam um sistema perverso, potenciam os despedimentos e uma lógica de pura sobrevivência. Exigimos apoios à criação para todas as candidaturas com pontuação elegível, disponibilização anual e cumprimento do plano anual da DG Artes, cumprimento dos prazos de avaliação, realização dos contratos e transferências de verbas por parte da DG Artes, de modo a que as associações e artistas possam cumprir os planos de gestão e produção com que se comprometem nas suas candidaturas. Reforço dos meios humanos ao serviço da DG Artes em todas as valências. Salientamos a importância da contratualização de vínculos laborais estáveis com todas as pessoas. Contratação de pessoas por concurso público para a função de programação para todos os teatros pertencentes à rede de teatros e cineteatros. Contratação de equipas técnicas com vínculos laborais estáveis e formação contínua das mesmas. Abertura anual de calendário para envio de propostas artísticas para todos os teatros. Cedência de espaços municipais para ensaios e espaços com renda acessível para produção e armazenamento de material. Estúdios de dança em espaços municipais com luz natural, caixa de ar e janelas com vidros duplos, por modo a assegurar uma climatização adequada. Apoio estatal à transição de carreira ou reforma por desgaste rápido para todas as pessoas que se dedicam exclusivamente à interpretação. Que exista não só um apoio à internacionalização, mas também um apoio para a mobilidade de artistas portugueses a viver noutros países, para que possam trabalhar em Portugal. Criação de bolsas anuais para artistas no âmbito da investigação, experimentação e prática artística. Funcionamento da Comissão de Acompanhamento do Estatuto, assim como da Rede de Cineteatros. Apoio suplementar, responsabilização do Estado e preservação do caráter integralmente público da Cinemateca. Reforço dos meios financeiros e humanos do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Na arqueologia, a precariedade domina. Com a ausência total de vínculos laborais estáveis, com falta de profissionais que permitam a investigação, a conservação e o inventário. Exigimos reforço dos quadros técnicos na administração central e local, contratos efetivos de trabalho para profissionais e aumento dos salários. Reforço e modernização de meios, particularmente os digitais. Cumprimento do Plano Nacional de Arqueologia. No património, assistimos a uma política de Disneylândia que se concentra nos monumentos, formas e expressões. Uma política para a cultura que agregue e considera todas as manifestações da cultura e das comunidades imigrantes a residir no país. Na cultura e na rua, a luta continua. Na cultura, a luta continua. A luta, a luta, a luta continua. A luta, a luta, a luta continua. A luta, a luta. Muito obrigado a todos por estarem presentes. Tenham a certeza que contamos com vocês e contem connosco para continuar a luta e para continuar na rua. Até já. Preocupante que não haja, não, o tema da cultura não esteja em cima da mesa nestes últimos debates. É bastante preocupante, acima de tudo, porque a cultura tem um papel fundamental, exatamente, como garante da democracia, como é o cimento que preserva essa unidade cultural e humana das pessoas, a compreensão do outro, o pensamento crítico, e até podemos dizer que muito dos avanços do que se chama do populismo, do avanço da extrema-direita, também se prende para lá da falta de investimentos que tem havido em vários direitos sociais que são legítimos e que as pessoas sentem na pele. O direito também à cultura, também ele faz falta para a compreensão, lá está, do 25 de Abril, dos valores que nos unem e da própria compreensão do outro e da defesa da paz. Portanto, é preocupante que a cultura continue a ser afastada, mas é necessário e é urgente. E falando em 25 de Abril, tem alguma coisa preparada para essa data? Nós estamos em dinâmica. Nós já começamos o ano passado, estamos a vir para a rua desde 2023 com esta defesa do serviço público, e nós queremos que 50 anos depois seria uma boa altura para se institucionalizar esse serviço público de cultura que pudesse dar concretizar esse direito que está na Constituição. Estamos a trabalhar, hoje é uma pequena ação para mostrar que os trabalhadores da cultura querem chamar exatamente toda a população para reivindicar connosco o seu direito à cultura. E é isso, e até 25 de Abril e depois e além, queremos continuar essa luta. Se nada mudar, vamos continuar com manifestações e com ações na rua? Sem dúvida, sim, este movimento, como disse, pronto, é recente, foi criado o ano passado, e o nosso desígnio é esse mesmo, de que a luta da cultura tem sido deixada a períodos sazonais. Os trabalhadores da cultura saem à rua ou quando sai um orçamento frustrante, mais um orçamento frustrante para quem deseja 1% para a cultura, mas também quando saem os frustrantes resultados dos apoios às artes. E nós queremos exatamente que a dinâmica dos trabalhadores da cultura e a dinâmica da luta da cultura seja uma luta mais constante, mais permanente, e que os trabalhadores da cultura tenham esta consciência, que são eles que estão a fazer esse exercício do serviço público de cultura, que tem que ter o apoio do Estado e que é uma obrigação do Estado, segundo a nossa Constituição. E a pandemia veio piorar a condição em que os setores se encontram? Sem dúvida, a pandemia veio, para já, veio demonstrar o estado de total precariedade e de fragilidade em que a maior parte de nós vivemos. As pessoas finalmente confrontaram-se com o facto de haver pessoas que não têm, que trabalham e que não têm contratos, têm filhos e não sabem como é que vai ser o mês seguinte. E isso, pronto, para além da crise que foi estar sem trabalhar, mas acima de tudo veio demonstrar essa crise que já existia, que estava de alguma forma latente. Mas a normalidade ainda não foi restabelecida desde essa altura? Não, o que acontece hoje em dia é que houve uma pressão de trabalho extra, com muita gente, muitas estruturas que ficaram paradas e que de repente conseguiram atualizar e fazer o trabalho que tinha ficado pendente desse período que teve sem trabalhar. E essa acumulação de trabalho também é contraproducente, ou seja, as poucas estruturas que têm trabalho têm mais trabalho, mas continuam a haver muitos outros que estão sem trabalhar. Hoje em dia é difícil também trazer mais gente à rua, porque há muitos trabalhadores, muitos técnicos que estão assoberbados de trabalho, com poucas condições, sem segurança, mas com trabalho acumulado de uma série de iniciativas e de projetos que ficaram adiados e continuam neste momento a ser desenvolvidos de forma intensiva. A ideia que nós temos é exatamente que haja uma regulação do trabalho, haja regulação de horários, haja capacidade de poder trabalhar de uma forma mais disciplinada, de uma forma mais, com mais segurança e com mais confiança. Muito obrigado pelo vosso trabalho. As principais reivindicações prendem-se com o trabalho com direitos na cultura. Nós continuamos na cultura a trabalhar como se estivéssemos no século XIX, portanto, sem contratos, sem saber o que é que vai ser o dia da manhã, com horários completamente desregulados, sem tempo para a família, sem sequer a hipótese de um projeto de família, e isso é uma das principais reivindicações, o trabalho com direitos na cultura. Mas o nosso movimento tem em si esta ideia de que o direito à cultura é um direito de toda a população, tal como está na Constituição, o direito à criação e à fruição em todo o território e para toda a população, não meramente para artistas e trabalhadores da cultura, mas que toda a gente tem que ter direito a essa criação e a essa fruição. Desresponsabilização essa que começou a haver para com o setor, não apenas agora, mas a pandemia veio certamente a piorar. Sim, a pandemia veio, acima de tudo, demonstrar ao país e à maioria da população as condições de precariedade absoluta em que os trabalhadores da cultura viviam e vivem. Confrontaram-se com esta coisa de as pessoas não saberem o que é que vai ser o dia da manhã. E a pandemia, com a paragem, veio deixar isso a nu. A desresponsabilização que nós temos vindo a falar e a denunciar vem, é verdade, de há muitos anos, mas continua. Portanto, o governo do PS, com a maioria absoluta, podia ter travado isso. Aliás, até um acordo parlamentar para que o 1% para a cultura em 2019 já tivesse sido e já foi aprovado para entrar, de modo geral, no orçamento do Estado. Só que faltou a concretização e continua por fazer essa concretização. Nós exigimos, para além do 1% para a cultura, a criação de um serviço público de cultura que dê corpo a essa responsabilização, a esse financiamento de robusto, que implica, ao fim e ao cabo, o Estado assumir que a cultura é um elemento fundamental à democracia e à sociedade e à criação do indivíduo. Muito obrigada. Obrigado. No cinema e na rua, a luta continua. Nos teatros e na rua, a luta continua. Na arqueologia e na rua, a luta continua. Na dança e na rua, a luta continua. Na música e na rua, a luta continua. A poesia está na rua, a luta continua. A luta, a luta continua. A luta, a luta, a luta continua. A luta, a luta, a luta continua. A luta, a luta, a luta continua. A luta, a luta, a luta continua. O Estado tem na Constituição o apoio à cultura como obrigação. O Estado tem na Constituição o apoio à cultura como obrigação. O Estado tem na Constituição o apoio à cultura como obrigação. O Estado tem na Constituição o apoio à cultura como obrigação. O Estado tem na Constituição o apoio à cultura como obrigação. A cultura está na rua, a luta continua. A cultura está na rua, a luta continua. A cultura está na rua, a luta.